Torre Salvador, é o gol no 924, ponto espera da 10. O 924, a linha decola no 0, 90 graus, 1 dúzia 9. Linha decolar, gol no 024, do terceiro 10. Romeu, Quilo Serra Lima, Semicentro Recife, 1-3325, alterno 1-288. 1-3325, 1-288, Quilo Serra Lima. 1-12-9, confirmando, tem pouso livre, pista no 7, Vitor Índia, Juliette. Juli, parou no 7, agilizando. Falou. Sete Tuno, Semicentro Recife na 3325, alterno na 288. 3325, 338, obrigado. 1288 é secundária, 1781. 228, desculpa. 1648, confirme estabilizado. Estabilizado no momento, baixado e travado. Complete final, Semi-Torre, 1986, gol no 648. 48. Controle, boa tarde, gol 1396, fala aqui daqui. 1396, acendo identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 009. Mari, o 050. 1648, estabilizado em LS, baixado travado. 1648, boa tarde, continue a aproximação no zero, vento uma centena com 14 nós, informa 3 milhas da cabeceira. Temos tráfego efetuando pouso, pista no 7. Informarei pista livre, gol no 648. Gol no 648. Decolou 01, chame controle em 10935, boa tarde. 1935, boa. Salvador, boa tarde, gol 924, passa 1400 na PUCA. Gol 924, contato rádio na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 350. 350, 924. Tem pouso livre no zero, uma centena com 15 nós, gol no 648. 648. O Vitor Índia Juliette, seu solo 02, backtrack autorizado, reporte pista livre. Repassarei o plano, nossa. Tango Juliette, Tango Zulu, chame Centro Recife no 2685, alterno no 2545. Na 2685, alterno no 2545. Juliette, Tango Zulu, tenha uma boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, P5401, frente da Quebec. Por gentileza, a autorização de tráfego para Porto Seguro. É o 300 nível? Afirmativo, 5401. Que é autorizado Porto Seguro, 300, rota pelo 50, decolada 10. Curva pela direita, saída da El Almeida, a Porto Almeida, voa Porto Seguro. 5033 eu transpondo, controle da PERI 1 no 9, 35. Ambulância autorizada nível 300, subir a Aparecida 50 para Porto Seguro, decola da 10, curva direita, da saída da El Neida, depois pro de Porto Seguro, aciona 5033, o controle está 1935, triple 540. Correto, 06 no pátio 3, chame quanto ponto para o coxinha acionar. 5401, correto, chame quanto ponto para o puxa acionar. Sim, chamada quanto ponto para posicionar 5401. Confirme, o tráfego chamou? 04, libera a direita, sola em 1209. 0219-1648. Vicente, uma boa tarde. Até a próxima. Bom, 1648, nível 1648, prossiga via Alfa, reporte Alfa, reporte 1648. Prossegue em frente, Índia, portão 03. Índia 03, 648. Mário, ajuste na 009, autorizado LS X Reida, pistola 0, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, via Mari, 1009, informar X estabilizado no ILS X Rei, 10, 1396. Gol no 924, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 685, alterna 12545, gol no 924. P02, pátio 4, chama 18,6 torre para o pushback, para o táxi de decolagem, acionamento táxi de decolagem agora a torre, 1009 ajuste, bom voo. Estacionamento, reporte táxi de novembro Alfa. Controle Salvador, Gol 1807. Gol no 807, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o nível 050, o ajuste no 009. Na Bonf 29, descendo para 050, 1807. Tá livre o táxi, reporte para ingresso. Solo Salvador Azul 4065, a posição 8 para puxa acionamento. Autorizado, sim, o táxi 4065. Autorizado, chamar táxi 4065. Foi na proa de Mari para a chegada Mari, desce e mantenha o nível 060, Azul 4032. Ok, BS 060, chegada Mari, 432. Controle, o Mike Eco Vitor, ponto de descida. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, mantém 500 pés, condições visuais, reporte Itapuã. Passará Itapuã, 500 pés, o Mike Eco Vitor. Controle Salvador, acione 63-14, qual a informação, Quebec? Acione 63-14, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível no 20, ajuste no 009. 6314, acionar a identificação, desce ao 120-69, o ajuste 6314. Fechando a 6314, voo ITAP. Tá bom, ITAP, 6314. .396, confirma estabilizado. Afirmativo visual, pista 10. Gol no 396, 3 milhas para marcador externo, completo final, chame a torre, 1186. 1186, no 396. Controle Maceió, boa tarde, é o Gol 1924, para as condições. Salvador, é o Gol 1396, na final visual, bastante elevado. 1396, livre pouso no zero, vento 90 graus, 14 nós, 1396. Livre 90 com 12, gente. Pistão no 2, 1, 2, 0, 1, 7, 29 graus, 1009, LF Antes Inglide, RNAVE da 12. É o Gol no 9, 2, 4, Samará, quando liberado pelo centro. Gol 9, 2, 4, confirma indicada. Tá mantendo 2, 4, 1. Muito obrigado. Região 120, 6314. Fechando a 6314, desse mantenha o 100. 100, 6314. Controle, o Mike Eco Vitor, farol de tapão. Mike Eco Vitor, chame a torre 1986. 186 Vista. Oceana 6304, desça e mantenha 3 mil pés. O ajuste é no 009. 3.009.6304. 065, obrigado. E 37 na final do 10. Afirmativo. Passando a retaguarda do mesmo, caso pela direita no 7, reporte na final, Mike Eco Vitor. Vitor, reportar a final no 7. Confirme o tipo do equipamento, uísque, óssea e uniforme. Não, vamos fazer os dois lados. Ok. Nove e meia, solo zona 7, libera a direita, chame solo 129. 129, 396. Identificação autorizada, chegada Mari, desse mantenha o nível 070, ajuste no 009. 69 no ajuste, no desce ao 070. Salvador, 35401, empate 3, pronto para posicionamento. Autorizado, puxe e acionando 3, chame táxi, 35401. Autorizado, vou chamar para táxi, 5401. Solo, boa tarde, voo 1398, está livrando a pista. 396, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 396. Mike, é convite final 17, está visual com tráfego na ponta de espera da OTI. Use um solo controlado, vento uma centena 14 nós, Mike Eco Vitor, tem condições de prosseguir o pátio evitando o tráfego na interseção? Afirmativo. Ok então, após o pouso, prosseguindo ao pátio evitando o tráfego, reporte no pátio estacionado, Mike Eco Vitor. Vitor. Gente. 396 vai prosseguir via Juliette até o portão 06. Juliette para o 06, ou no 3986. Oceana 6327, cópia. Cópia 6327. Ilhéus 340, Golfo 977, decolando a 10, curva à direita, a saída da Euleda, após voo Ilhéus, 51104, transponder, controle opera em 19, decimal 35. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolando a 10, com curva à direita, da Euleda, aciona 51104, controle 1935, 6327. Vamos para o posicionamento. Ajuste no 009, autorizado ILSX, rei da pista no 0, reporte estabilizado no localizador. 3104, desce até 2009 no ajuste, autorizado ILSX, rei, reportará estabilizado no localizador, 3104. E para o ator, Salvador? Como vai ser a corrida, seu solo, parte 4. Seu solo aos 2-0, frequência livre, Mike Eco Vitor, uma boa tarde. Isso, boa. 0032, desse mantém a 3.000 pés, o ajuste no 009. 3.000 no 009, 4032. Desse montanha 4.000 pés, o ajuste é na 009. 4.000, mini 9, 807. Para 107, pronto. Governo Alfa, após a decolagem, terá condições de curvar imediato para cruzar o campo? Confirme. À esquerda. Afirmativo, em Novembro Alfa. Autorizada a decolagem, 90 graus, 1129 de Novembro Alfa. Ele decolagem, em Novembro Alfa. Alô, Salvador, tripe 5401, 2 horas e 40 de autonomia, 52 a bordo, alternando Vitória, está pronto para o táxi. Número 3 na aproximação. 189 reduzindo, 807. Número de autonomia alternando Vitória, para o 5401. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no 8.6, ajuste no 009, bom voo. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, Torre 186, 5401, boa. É, ponto de espera Torre 1, no 8.6. Azul 4065, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o 360. É o 360, conforme autorizado. 4065. Controle a Chanel 6314, estabilizado o localizador. Chanel 6314, complete final, chame a torre 1186. 186, 6314. Bate o Cronó, direção Lauro de Freitas, na Weber Alfa. 09, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado no localizador. Desce a 2009, autorizado X-Ray pista no 0, chamada estabilizado, 4032. 90 graus, 14 nós, 63, 104. 3-4. E de Novembro Alfa, agora prosseguindo para o corredor, forte, transfere ao controle, frequência 11935, até a volta, em de Novembro Alfa. Prosseguir para o corredor forte, controle 19 decimal 35, em de Novembro Alfa. 807, para o localizador, curva esquerda, para o 140, desça para 3.000 pés e o ajuste no 009. 140, 3.000 pés, 1.009, 807. Salvador 5401, ponto de espera da 10 para 1. Tente manter um ponto de espera 5401, não? Ponto de espera 5401. Forte. Papa Romeu, Indio Novembro Alfa, submantenho no 1.000 pés, condições visuais, corredor forte. Corredor forte, condições visuais, 1.000 pés, Indio Novembro Alfa. Gol no 807, esquerda 130. Esquerda 130, 3.000 pés. Uno 807, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, rumo Nordeste. É um Bravo November 2 Alfa, mantendo 1.500 pés. Gol 1807. Gente, está limitado em 3.000 pés, 1807. Salvador, boa tarde, 9354 da TAM, informação Quebec, vai descer aos 140. 9, informação Quebec, autorização ideal. Confirme, é o 49, no 649, confere? Afirma. Chega da Ponte, desse mantém o nível 050, ajuste no 009. Sim, 1009, vai descer para 050, tá? TAM. Então, 3192. TAM 3192, desce para 4.000 pés, o ajuste no 009. 4.392. Transponder, controle APR 1 no 9.35. E 240, autorizado Ilhéus, decolada 10, curva direita, da El Leda, Leda Voa Ilhéus, 5070, controle 1935. Correto, se encontra para o posto acionar. Chamaremos, obrigado. Boa tarde, Azul 4032. 4032, boa, continue a aproximação no 090 graus 14,9, informarei pista livre, azul 4032. 4032. Reporte Paripe, o esquiosque uniforme. Gol no 807, tráfego ultrapassado, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2.000, chamada estabilizado no lote 1807. 3192, desce e mantenha 3.000 pés. 3.000, 3192. Salvador, 5401, ponte zero da 1-0. Excelente. Xanerna 314, Solos 27, libera a direita, chame Solo 1219. 1219, libera pela direita, né? 314. Firmo. Estabilizado, 1807. Gol no 807, complete, final de minha torre, 1-186. 1-186. Salvador, boa tarde, 6-3-1-4, lembrou. Tirei 6-3-1-4, Alfa, repórter da Juliette. E Alfa, repórter da Juliette, 6-3-1-4. Estou verificando a velocidade de trás. O azul nem passou externo ainda. Se você tivesse colocado a gente na pista após o pouso da aeronave da Bianca, a gente já estava pronto para decolar. Eu tinha ciência de um outro que estava voando ali na linha do litoral sem separação, ok? Por isso eu não podia te decolar. Aguarde só um instante. Pouso. 4032, livre pouso, 110 graus, 1 dúzia, nós 4032. Livre pouso, pista 1-0, azul 4032. O 5401 após a passagem do azul ali, mantém a cabeceira e prepare-se para decolar quando estão logo liberado a pista. Tem lá condições? Negativo, 5401 vai alinhar após o azul. Correto. Torre, gol 1807, uma milha de cima, já baixado e travado. O 1807, continue a aproximação no zero, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando no 807. Chame Centro Recife na 3325, alterno no 288. 3325, 288, azul 4065, boa tarde. 4036.